Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos para a leitura do nosso livro, Em Busca de Deus. Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jones. Leitura atualizada pela BV Books. Hoje, entraremos na sinalização 3. A palavra. Aquilo que você acredita sobre a Bíblia determina como você vive a sua vida. Se você acredita que a Bíblia é verdadeira, então você possui um guia inspirador, perfeito e absolutamente sábio, que irá mantê-lo no caminho certo. Se você não acredita na Bíblia, então precisará decidir através de suas próprias regras e mapas para a vida. Começaremos hoje o capítulo 7, a história da palavra de Deus. Toda busca precisa de um guia, um mapa ou um conjunto de instruções. Frodo, o Hobbit, tinha Gandalf para guiá-lo em sua busca pelo anel. Indiana Jones valia-se do caderno de anotações do pai como um mapa, para levá-lo ao Santo Graal. Dorothy seguiu a estrada de tijolos amarelos em sua busca para voltar para casa. Para sua busca por Deus, o guia, o mapa e as instruções, tudo o que precisa para sua jornada, são encontrados em uma única fonte, a Bíblia. Não há nada de sagrado na Bíblia. Na palavra Bíblia, na verdade, ela significa o que você sempre vê, a palavra sagrada, na capa da Bíblia. A Bíblia é um livro de Deus, ou mais apropriadamente, a palavra de Deus. Da mesma forma que ele é sagrado, assim será a sua palavra. A seguir, você verá que alguns dos escritores da Bíblia têm a dizer sobre essa palavra que tem influenciado e transformado o curso da humanidade por mais de qualquer outro livro na história. Moisés, o grande libertador e escritor dos primeiros 5 livros da Bíblia, declara: "Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra e que possais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados." Deuteronômio 6, 1, 2. Davi, o poderoso rei de Israel, o maior poeta de todos os tempos, escreve: "A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho." Salmos 119, 105. Jesus, o Filho de Deus, enviado para a terra para nos mostrar Deus, diz: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Mateus 4, 4. O apóstolo Paulo, maior missionário da história, escreve: "Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra." 2 Timóteo 3, 16, 17. O apóstolo Pedro, o líder da igreja primitiva, observa: "Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo." 2 Pedro 1, 21. Obviamente, os escritores da Bíblia e o próprio Jesus reconheciam que a palavra de Deus sustenta a autoridade de Deus, porque ele vem dele. Mas, como isso é possível? Como um mero livro contém tamanha autoridade e poder? E como nós sabemos que é algo que você pode comprar na livraria mais próxima ou baixar no seu celular, pode ser realmente a palavra de Deus? Deus quer conhecê-lo intimamente. A seguir, temos perguntas importantes, especialmente nesse estágio de sua busca por Deus. Uma coisa é ter certeza de que sua busca pela verdade, sinalização 1, irá levá-lo para uma busca por Deus, sinalização 2. Mas como é possível conhecer Deus intimamente? Mesmo que você esteja convencido de que Ele existe e criou o universo, que a utilidade isso tem se Deus se faz desconhecido? E mesmo que Ele seja conhecido, como você sabe que Deus realmente quer manter um relacionamento com você? Quem sabe Ele não está por aí, em algum lugar, sem pretender qualquer atenção em você? É aí que entra a palavra de Deus. Ele não só se fez conhecido através da criação e da consciência dos homens, Romanos 1:2, como revelou seus desejos e caráter em seu livro sagrado. A Bíblia é mais do que um livro que conta uma história antiga repleta de nomes importantíssimos, impronunciáveis. A Bíblia não é apenas uma coleção de sábias palavras e instruções. A Bíblia é diferente de qualquer outro livro que você leu ou lerá. A Bíblia é a mensagem pessoal de Deus para a humanidade. Ela nos revela seus desejos para cada um de nós. É por isso que estamos dedicando uma sinalização especialmente para a palavra de Deus. Há uma razão para que a Bíblia contenha uma mensagem como esta. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque deste agora haverá guerra entre ti. 2 Coríntios 16, 9. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Deus quer conectar-se com você intimamente. Ele quer ter um relacionamento com você, e o único caminho que Ele usa para contá-lo sobre os seus planos e o amor que sente por você é pela sua palavra, que contém a maior história já contada. A história de Deus. Imagine por um instante que uma grande editora quer que você conte a sua vida em um livro. Há duas maneiras de fazê-lo. Você poderia contar sua história com as suas próprias palavras, e isso que acontece em uma autobiografia. É literalmente o relato de sua vida contada por você. Obviamente, uma autobiografia pode ser um tanto quanto tendenciosa quando contada pela sua própria pessoa. Você pode ser levado a minimizar as partes negativas da sua vida e enfatizar as coisas boas. É por isso que, na maioria das vezes, as autobiografias, mesmo que interessantes, não são tão confiáveis quanto as biografias. Uma outra forma de contar a sua história seria por meio de uma outra pessoa, ou seja, uma biografia. As biografias podem falar sobre a pessoa que já morreram, mas no seu caso, digamos que essa fosse escrita enquanto você ainda estivesse vivo. Você iria escolher o biógrafo baseado em suas habilidades, personalidade, integridade, comprometimento com o projeto. E, acima de tudo, baseado em sua habilidade de contar uma história com exatidão e verdade. O seu biógrafo iria entrevistar você e outras pessoas que o conhece para ter o panorama completo. Além de várias informações sobre seu passado, sua biografia teria citações feitas por você e pelas outras pessoas que o conhecem, revelando como é a sua personalidade, qual a sua filosofia de vida e detalhes sobre os seus relacionamentos. Se você consegue visualizar tudo isso, já tem uma ideia de como se trata a Bíblia. Essencialmente, é a biografia de Deus. A Bíblia é a história de Deus, escrita não só por uma pessoa, mas por 40 escritores. Deus é uma grande personalidade, por isso foram necessárias muitas pessoas para contar a sua história. A Bíblia conta a história abrangente de Deus, desde a eternidade passada até a eternidade futura, incluindo as suas próprias palavras, assim como as palavras de outras pessoas a respeito dele. A história de Deus é contada através de registros históricos, poesias, profecias, relatos testemunhais e cartas. Isso inclui a sua interação com pessoas de diferentes nações e etnias. Muitas das pessoas na história de Deus o conhece bem, outras nem tanto. Acima de tudo, a Bíblia revela o plano e a intenção de Deus em ter um relacionamento conosco. A sua criação humana, aqueles que Ele faz unicamente a sua imagem, como a Bíblia revela que Deus tem sempre o nosso melhor em mente. Ela contém suas instruções sobre como devemos viver as nossas vidas no íntimo de prosperarmos. Não apenas existimos, pelo fato da Bíblia contar a história daquele que estabeleceu tudo no lugar certo e que continua envolvido intimamente com tudo o que está acontecendo. Ela é a bússola perfeita para a realidade. Como disse Mike R. em seu livro Why the Bible Matters, a Bíblia apresenta-se para nós como uma história que descreve as coisas como elas realmente são. Do que se trata a palavra de Deus? No próximo capítulo, iremos falar sobre como a biografia de Deus foi escrita, mas antes de chegarmos aos mecanismos, precisamos saber o enredo. Gostamos da maneira como Henrietta Mears escreve em seu clássico livro What the Bible is All About. A Bíblia é um livro, uma história, a história de Deus, atrás de 10 mil acontecimentos. Está Ele, o construtor da história, o criador de todos os tempos. A eternidade circunda de um lado e de outro e o tempo está no meio. Gênesis, a origem, Apocalipse, o fim. E no meio de toda essa história, Deus está resolvendo as coisas. Você pode aprofundar-se em seus mínimos detalhes em todos os lugares e ver que há somente um grande propósito movendo-se através dos tempos, o design eterno do Deus Todo-Poderoso para redimir o mundo destruído e arruinado. Ao contar a história de Deus, a Bíblia nos conta a verdadeira história sobre o mundo e sobre nós, como escreveu Mike Airy. A Bíblia oferece a história mais verdadeira de todo o mundo. Toda a vida, história, experiência, cultura e civilização são retratados em suas páginas. Ver a Bíblia como a história mais verdadeira de todas não significa dizer que a história nos faz funcionar melhor do que ela nos foi passada meramente. Como uma herança cultural, as escrituras devem ser levadas a sério, porque elas afirmam contar a verdadeira história sobre a criação do universo, desde que o início até a sua recriação. Nem sequer um momento é deixado de fora de suas páginas. O conteúdo da Bíblia repousa exatamente no cerne da realidade. Essa é a forma como o mundo realmente é. Você acha que essas decisões são muito importantes, a um pouco extensas? Tudo bem. Que tal este resumo com quatro atos sobre a história de Deus? Primeiro, ato, criação. Segundo ato, queda. Terceiro ato, redenção, da qual Israel, Jesus e a Igreja fazem parte. Quarto ato, restauração, a renovação de toda a criação. Se isso soa familiar, essa estrutura de quatro partes é a base de todas as grandes histórias e é o enredo de todas as buscas clássicas, até mesmo as histórias de amor usam a mesma base. Primeiro ato, o menino conhece a menina. Segundo ato, o menino perde a menina. Terceiro ato, o menino ganha a menina. Quarto ato, o menino e a menina vivem felizes para sempre. Em um sentido real, a história de Deus é a sua também. É a história de amor de Deus pela humanidade, descrevendo a verdadeira distância que ele tem percorrido para ter um relacionamento com você. Primeiro ato, Deus cria a humanidade. E isso é muito bom. Segundo ato, a humanidade desobedece a Deus, trazendo o pecado e a morte para dentro da perfeita criação divina. Terceiro ato, Deus demonstra seu amor enviando Jesus para nos salvar dos nossos pecados. Quarto ato, todos os que aceitam o plano de redenção divina vivem para sempre. A história de Deus se revela. A maioria das histórias começa em um início. A Bíblia. E como a Bíblia não foi diferente, na primeira linha da primeira página está: no princípio Deus criou os céus e a terra. Essas são as palavras que iniciam todo o resto. Na verdade, em apenas uma frase, o estado é estabelecido para que todo mundo e toda a realidade. Essas palavras nos contam três coisas sobre Deus: que Ele existe, existiu antes do princípio e criou todas as coisas. É claro, existem aqueles que acreditam que a Bíblia é obra de ficção ou pelo menos uma parte sobre a criação. Mas acreditar nisso nega a imensa realidade e credibilidade da palavra de Deus, algo que iremos tratar mais detalhadamente no capítulo 8. Para o fim de sua busca por Deus, iremos seguir adiante com a premissa de que a Bíblia é uma obra e não ficção. Uma história fidedigna que descreve a maneira como o mundo realmente é. De fato, a sua busca por Deus fracassará a menos que você acredite que a Bíblia é uma história verdadeira. Como Tim Keller disse, a fé cristã requer a crença na Bíblia. Se a Bíblia é ficção, a sua busca por Deus é um exercício de futilidade. Mas se a Bíblia, se a história de Deus, como se a história de Deus, como encontrada na Bíblia, é verdadeira, a sua busca por Deus não é só significativa, mas transformadora. Então vamos utilizar essa premissa para parafrasear a famosa frase de abertura de um programa de televisão da década de 50 chamado Dragnet. A história que você está prestes a ler é verdadeira. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.